O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 2. Wo früher dein Bett einmal stand, vom Hochzeitsbild auf deinem Tisch zeugt nur noch ein staubiger Rand. Du warst wohl heute wieder da und hast ein paar Sachen geholt, doch die Erinnerung liegt noch da. Ich hab mich noch nie so gefühlt. Bis ans Ende der Welt wollt ich mit dir gemeinsam gehen. Bis ans Ende der Welt an deiner Seite bestehen. Bis ans Ende der Welt. Ich hab nur von der Zukunft geträumt, doch in all dieser Zeit war die Hoffnung mein einziger Freund. Nach deiner ersten fremden Nacht behielt ich die Tränen für mich. Ich hab mir einfach vorgemacht, es wäre nur eine Phase für dich. Und da er sehr viel jünger war, hielt ich's für eine Frage der Zeit. Doch jetzt wird mir auch einmal klar, der Weg für uns zwei war zu weit. Bis ans Ende der Welt wollt ich mit dir gemeinsam gehen. Bis ans Ende der Welt an deiner Seite bestehen. Bis ans Ende der Welt. Ich

cozinhava pra já. Uma prosa o índio me disse: cavalo chuco, deixa que eu dou. Pinga que vem lá do Uruguai, para provar, deixa que eu mesmo tomo. E a rabada que eu ponho a mão, se eu cozinho eu mesmo como. Fazia uma rabada e comia tudo sozinho. Epa, epa, eu misturava com garrafão de vinho e outros ingredientes. Cozinhei na tal de panela velha, colocada em cima da trempe. Cozinhei na panela de pressão, pra ficar cozido de repente. Só quero ver seu cozinho nesse tal de rabo quente. É, diz que o rabo quente é elétrico, vai ligeirinho também. Na cozinha da mulherada é onde eu mais me meto. Eu cozinho no forno a gás, também cozinho nos gravetos. Mas bem logo eu quero ver se eu cozinho no espeto. Epa, epa, no espeto se assa e vamos parando por aqui. Todos. Ya lo veo. Es un bloque bastante grande. Y de extraordinario peso, puedo añadir, Y bien, ese pie. Es un pie grande, como de hombre. Pero oiga, sí. Entonces vació la bañadera y la llenó de trocitos de hielo. Así el cadáver se conservaría durante días enteros. Y al regresar usted con el tío de su esposa, todo haría suponer que la muerte databa de pocas horas. Porque usted se encontró con el señor Hodge en Liverpool, pero su plan era ir a buscarlo a Carterville y traerlo. Déjese envolver por Raffles, el ladrón de las manos de seda, aos sábados, às 23 horas, no Canal 2 de Antena Web. As manhãs no Canal 2 são animadas e divertidas. Clayton Aguiar traz-lhe durante 90 minutos música e conversa, com um objetivo primordial: fazer-lhe companhia. Uma muito boa companhia. Fique connosco. Venha, junte-se a nós e a Clayton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. O Caipira Internacional. Antena Web, Canal 2. Voy a verla y a decirle que la quiero y que ya estoy convencido que es amor el que yo siento. Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero. Que no puedo más. Y en cuanto llegue a su casa y abra la puerta, primero le doy un beso, le digo te espero afuera, que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante, te esperaré. Y le diré, mi vida, te quiero mucho, me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado, y vengo exclusivamente a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente, y a darte mi lo ha demostrado, que solo estaba esperando que algún día

próxima estação, Antena Web. Morning. It's been raining the whole day through. don't know if I'll be over. Todos nós temos máquinas do tempo. As que nos fazem voltar ao passado são as lembranças. Times. Volta ao passado com as músicas dos anos 60, 70 e 80. Times, domingo, do meio-dia às 2 da tarde, no canal 2 da Antena Web. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Rádio Antena Web e o seu canal 2 apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo, um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade Renascidos em Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia no Canal 2 da Antena Web. Transpira Internacional. Antena Web, canal 2. Que saudade tão ingrata que às vezes quase me mata lá do bago onde eu nasci. Lá da terra de onde eu venho, que saudade que eu tenho dos meus tempos de guri. O meu pai velho patrão, pra tomar seu chimarrão, logo cedo levantava. Eu já estava acostumado de vê-lo no meu cavalo, o gado eu buscar. Logo ao fim da madrugada, galopando na invernada, o sol eu via nascer. Repontando um novo dia, lá de longe ele surgia, que lindo é o amanhecer. Que saudade matadeira, tornou-se uma companheira que há muito me acompanha. Vejo o dia faz sofrer, mas jamais vou esquecer a minha infância na campanha. Ainda cedo ia pra escola com os amigos jogar bola, era o que eu ia pensando. Quando a aula terminava, logo voltava pra casa, passava a tarde brincando. De correr e de carrinho, também caçar passarinho, fazer rede de cipó. Comigo mesmo, às vezes de prosa, eu ia buscar mimosa na casa velha da avó. Lá na sanga eu chegava e um banho eu tomava, lá na água pura e fria. Depois corria o poteiro pra recolher o terneiro, tarefa do fim do dia. Que saudade matadeira, tornou-se uma companheira que há muito me acompanha. Vejo o dia faz sofrer, mas jamais vou esquecer a minha infância na campanha. Quando a noite chegava, o que o rancho iluminava era a luz do lampião. Depois da boia ser fritinha, deitei gordo com farinha, socada no filão. Lavava o pé na gamela, olhava pela janela, via as estrelas brilhando. Contemplava a beleza, o silêncio da natureza, a lua cheia iluminando. Lá fora o sereno orvalha, e no meu colchão de palha, eu já estava dormindo. Tempo bueno que eu vivia, só me resta hoje em dia, saudade que estou sentindo. Que saudade matadeira, tornou-se uma companheira que há muito me acompanha. me judia, faz sofrer, mas jamais vou esquecer a minha infância na campanha. Me judia, faz sofrer, mas jamais vou esquecer a minha infância na campanha. Sofrer por alguém que eu queria. Depois que ela foi embora, na saudade me judia. Eu passo as noites acordado até o raiar do dia. Eu estou sofrendo muito sem a sua companhia. A sua imagem não sai jamais do meu pensamento. Eu já escuto seu nome até no zunir do vento. Queria que você estivesse junto comigo neste momento. Saudade também mata, moçada, tenha cuidado. Saudade me mata aos poucos, tenho tristeza e paixão. Estou sofrendo calado, vivendo de recordação. Se você soubesse agora, como é triste a solidão. Vinha pra junto de mim, consolar meu coração. Notícia sua, por você vivo chorando. Quero que saibas, meu bem, que ainda estou te amando. Se você voltar pra mim, conforme eu estou pensando, passa o tempo que passar, ficarei te esperando. Canal 2 da Atena Web. Chaparrita, te traje serenata, pa' que no digas que nomás puros corridos canto. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía. Porque a pesar de lo que digas, amor igual lo encontrarás. Tú sin mí ya no podrás sentir amor, porque en la vida diste al despecho una mentira. Es lo que nunca sentirás. Pa ser feliz te faltan besos que en otros labios no hallarás. Por eso es que si yo te espero, es porque sé en que volverás. Esta noche tú vendrás. ¿Por qué? Pues no más porque se me antoja. ¡Shh, hombre! No es parranda, es serenata. Más compostura, razón. Pa' ser feliz te faltan besos labios no hallarás. Por eso es que si yo te espero, es porque sé en que volverás. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, amor igual lo encontrarás. Vámonos, raza, no salió. Brotan de mi alma después de haberme sido infiel. Mi vida, que esperabas? Pensaste encontrarme viviendo en un mar de llanto, pidiéndole a Dios un consuelo por quererte tanto. O tal vez pensaste encontrar un corazón derrotado. Pero discúlpame, mi amor, que valieras tanto, que valieras tanto, para llorarte noche a noche en mi cuarto, para perderme en el alcohol, como lo hacen tantos. Discúlpame, mi amor, que valieras tanto. Ofenden mis palabras, pero te juro brotan de mi alma. Después de haberme sido infiel, mi vida, que esperabas? Pensaste encontrarme sufriendo por tu cruel engaño, queriendo arrancar de mi pecho todo lo pasado. O tal vez pensaste encontrar mi gran amor derrotado. Pero discúlpame, mi amor, ni que valieras tanto, ni que valieras tanto, para llorarte noche a noche en mi cuarto, para perderme en el alcohol, como lo hacen tantos. Discúlpame, mi amor, valieras tanto. Se é festa, é funk. Aos sábados, às 14 horas, o Canal 2 dedica 60 minutos a um dos mais singulares géneros da música brasileira atual. Não perca Festa Funk, um programa com a apresentação de DJ Danilo e Natália Oliver, onde vamos ficar a conhecer os grandes nomes da atualidade, sem deixar de esquecer todos aqueles que fizeram o percurso desta filosofia, deste género musical. Festa Funk, com muita animação, aos sábados, às 2 da tarde, com DJ Danilo e Natália Oliver, no Canal 2 da Antena Web. Gostas de ritmo, energia? Então este programa é

perfecto para ti, que sea perfecto para amar. Pero valió la pena, amor en luna llena para ti, no habrá más espera. Pero valió la pena esperar la condena que de besos tú me dieras. Disculpa mi retraso, por favor, pero quería hacerte una canción. Para cantarte hasta el final, para cantarte hasta el final. Disculpa mi retraso, por favor, pero quise poner bien el salón. Que sea perfecto para ti, que sea perfecto para amar. Pero valió la pena, amor en luna llena para ti, no habrá más espera. Pero valió la pena esperar la condena que de besos tú me dieras. Disculpa mi retraso, enredate en mis labios, envuélveme en tus brazos, regálame esta noche. Disculpa mi retraso, enredate en mis labios, envuélveme en tus brazos, regálame esta noche. Pero valió la pena, amor en luna llena para ti, no habrá más espera. Pero valió la pena esperar la condena que de besos tú me dieras. Disculpa mi retraso, por favor, no te enojes, niña linda. Quería cantarte una canción. Canal 2. Light I can see, the train that will take me to my destiny. Out of the darkness, the light I can see. Out of the darkness, shining on me. Following that light, I'll never roam. Following that light, I'm going home. Each fading memories, I hear the angels sing. Out of the darkness, the light I can see. Out of the darkness, shining on me. Following that light, I'll never roam. Following that light, I'm going home. Time I know that he'll be standing by the golden gate waiting on me. Out of the darkness, the light I can see. Out of the darkness, shining on me. Following that light,

t'attends grand bébé, j'ai dit mon y'a pas longtemps. Tu m'as promis, j'aurais revenu, j'aurais aimé. Oui, me rejoindre, j'ai dit mon à la maison. J'attends-moi, j'ai le soleil après coucher. T'es parvenu, j'ai dit mon comment je vais faire. Oh yeah. Gatin, on dit qu'on a assez d'heures, oui,